Vamos prosseguir. Um outro prodígio da música. Vamos convidar José Agostinho da Fonseca Neto. Ele vai apresentar ao xilofone um pouco rico e convida para acompanhá-lo o primo Miguel José Campos. Estamos com os jovens para levar a parte. Rádio Emissora de Educação Rural Santarém Limitada. Transmissão do Centro Recreativo. Solenidade de encerramento das festividades comemorativas do Jubileu de Prata do Colégio Doma. E comprar o instrumento dele. O único problema é tocar, sabe? Mas as verrubaginhas eu arranjava, porque ideia é tua, professor de toque, né? Uma vez esse menino, sinceramente, a questão da verruba é verdade. Ele não tinha os martelinhos para tocar. E o único jeito foi trazer umas perfuminhas, naturalmente. Dona Rosilda tinha aquilo para fazer qualquer coisa em casa. Não foi, Zó? Hein? Foi ou não foi? Foi, dona. Mas dizer que não,